3, controle Salvador, acima de identificação do serviço, chegada a Morte para o nível de voo 050, ajuste a telecrono 097. Salvador, acima de identificação do Zero, controle Salvador, acima de investigação do serviço, chegada ponto, como é de um para o meu voo 060, ajuste ao time 3097. Atualizado. Composto. 1645, está autorizado a final de transferimento ILS, que se chama 0, BC para 2, ou 10, altamente para 0, 17, vai ser estabilizado. São 3894, boa tarde, posicionado de soma 0, ventando 20 graus 079. Autorizado, soma 0, 3894. Controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada do Médio 1, para o meu verde, voo 070, ajusta o centro 097. Quanto é a chegada do número 4 na aproximação? Então, chamando 4, no salão 26, liderado da TFCE, puxando o salão Salvador, no 21, decimal 9. Na ECO, 21, 3, 8, 9, 4, puxa, né, número 43, a velocidade 2309, número 3 na aproximação. Boa noite, Coronel 645, uma milha de acerto. Voo 645 à noite, avistado por autorizado sistema 021, 00 graus, 069. Ele me pôs voo 645. Mais controle, Salvador, boa noite. Delta 2, please line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 6 knots. Clear, line up and take off runway 10, at 420. Papapá, Mike, Golf Mike, mantenha condições zonas, voltando também Salvador 907, confirme a posição numa outra. Aguarda, evita a área coletiva de Camaçari. Meu 143, está autorizado a final do procedimento de alerta com sua pista 10. Pista para 2 ou 10, altímetro 107, resposta estabilizada. Alerta, intercontrata pesada, 143. Intercepta no curso localizador, visual, 6210. Chamar 6210, chame torre 118, decimal 95. Gol 9189, está sob reparação, mantém a presença proa, limite localizador. Sim, mantém a presença proa e o limite localizador, 9189. Papá, Mike, Golf Mike, poderia confirmar aproximadamente a distância do Salvador? Nós temos informação mesmo do modo alto, mesmo do modo Charlie, evita a área proibida do Camaçari, reporte próximo à Seasa. Gol 9189, pode ver a velocidade 200 mais. Isso é para 4.100, altimetro 907. 4.017, redução 2009, 9189. Gol 9189 para o localizador, curva direita para o 070, desce para 2.7, está autorizado ao final do procedimento de alerta com sua pista 10. Direita 070, desce 2.030, descuida 10, gol 9189. Gol 9189, vai seguir para a aproximação, agora 2:12, é 2.320. Entre o tráfego 9189. Meia zero milhas de Salvador. now due to two requests, direct below this patrol. Standby 1, Pascal 02. Aproximação ao guarda pista livre, o ajuste no 017. Chamar minha 1210, no solo 37, ao liberar a próxima direita via Foxtrot, chamo solo Salvador no 21, desse mamão. 21, vai liberar, obrigado. Na linha 143, ponto autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 069. Depois da pistola 0, chama a linha 143. Boa tarde, continua a aproximação, parte pista livre, ajuste no 017. 17 agora, pista livre, 9189. Negativo, informação do seu transponder. Quanto chefe, seu transponder tem que estar normal, adiante? Certo, nem o alfa, nem o tchau. 189 no solo 43, liberando via Foxtrot, chame solo Salvador no 21, desse mamã. Solo 219, 9189. Ground 02, contact now, resistance at 125.45, disallowable 126.85. 125.45, disallowable 126.85, report ground 02, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Sabe o que está me descobrindo na posição 4? Papapá, Mike Golf, Mike, boa noite, já avistado, confirma a intenção de prosseguir pouso posterior tarde para a Tapat 5? Tapat 5. Autorizado, prosseguir final no 7. Pouso posterior tarde, prosseguindo a Tapat 5, não atraso para reportar no momento, o vento 120 graus 069, ajuste no 07. Azul 4206, decolar 248, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom vento. 1308, obrigado, um bom final de domingo, uma boa semana. 4206 da Azul. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, na Fuca. Azul 4206, contato radar na decolagem, segunda vez sai da Fuca, transição Caju para o mesmo de voo 350. Sobe na Fuca, transição Aracaju, subindo para 350, Azul 4206. Sobe o Marcos, máquina final do arrumamento. Alfa-Kilo, está autorizado a final de procedimento IRS com sua ficha no zero. Pista para 2 em 7, a quilometrão no 017, que está estabilizado. Recebido e 17 carro Alfa-Kilo. Boa noite, o 3, 2, 3 da sua vida. Romeo Zulu 77, contact now, Recife 71, to 5-45, Salento 1-6-5. Romeo Zulu 77, 1-5-4-5. Zulu 4206, chama agora o centro Recife. 125-45, caso negativo 126-85. Charles, aqui, Charles, aqui, Charles, chama o Torre, 118, decimal, 95. 95, quilo. Salvador, boa noite, papai, meu Charles, aqui, não? Papai, meu Charles, aqui, boa noite, aqui, confirmação de post, estamos zero. Aposiciando, prospecção 17. Tem resposta para o cancelamento do voo EFR, o ajuste no 097. Quilo, 97. Charlie, Oscar Kilo, voo IFR cancelado 857, autorizado da presente curva esquerda, mais pela direita, pista 17, aporte na curta final. Kilo. Romeu, Charlie, Oscar, Kilo, ponto autorizado, pista 17, vento 130, grau 089. Eu vi todo o Charlie, Oscar, Kilo. Juliette, papá, um minuto para o Travé de Paris. Falou, papá, Juliette, papá. Reporte visual com a Lucas. Já visual com o campo, senhor. É, já ingressa com o Interlagos, aguardando transferência para a terra. Gente, vai ingressar no Interlagos, aguardando transferência, papá, Juliette, papá. Roger. Quilo, aguarde, agilizando o táxi também, possível, atualizar até o táxi da mata, agilizando o dialeto daquilo. Papá, você é do papá, tá visual com o nosso pé. Aguarde, papá, já é do papá, chame curva, 118, decimal, 95. Gente, chamar a toa aí, 118, decimal, 95, boa noite, papá, você é do papá. Boa. Boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, no Interlagos, na proa da Ceasa, visual como 7. Gente, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, traço avistado, chame estalizado final do 7, com cheque de trem. É, chamar no final do 7, informar a trem, Papá Juliette, Papá. Ah, bola de onda, para mesmo do voo 050, ajuste na cima, treino 0, é no 7. Papá, final da 17, passar travado. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, Juliette Papá. Gente, continua na aproximação, visual com o Charlie Ostaquilo livrando. Afirmo. Frequência livre do estacionante, Charlie Ostaquilo. Papá, o meu, Papá, Juliette Papá, pista no 7 livre, pulos autorizados, vento no 0089, 120 com 08. Altímetro no 07, pode utilizar. E depois no 07, o Papá Juliette, o Papá. de passar o meu papai Juliette no solo aos 05 para o estacionamento, é? Aí é táxi aéreo, tô usando back-deck, reporte de pista livre. 1869, chamador Centro Recife. 128-8, caso negativo 120-0. 1-2-2-2-2-6-0, gol 1-8-6-9, graças. Alinhar e decolar. Vento 120 graus 089. Ajuste altitude 1017. Primeira linha e decolando no 0017. Aumenta. 126, controle 120, decimal 80, meu velho. 080, bom, obrigado, boa pergunta. Voo 945, decolado, cruzando 1500. Voo 945, voo de contato radar, decolagem, segunda via, saída, salvo 1, transfondóquio, para o nome do voo 360. Primeiro via para o 360, voo 645. Outro exame chamado por Atuleza. Boa noite,